gente ainda precisa conversar. Pouca briga pra tanto amor. Sem essa de ficar sem me ligar. O nosso lance apenas começou. Não deixe o ciúme se apossar. Chinês! Se é você quem quero dar valor. Sinto que não dá mais pra conter a distância entre nós. Só cala nossa voz. Se quando estamos sós, a gente ainda se ama. A distância entre nós. Só cala nossa voz. Se quando estamos sós, a gente ainda se ama. Você é, você é tudo que eu preciso. Me leva até o paraíso. Me deixa desculpas, mas foi sem querer. Pedi a Deus perdão só por você. Você é tudo que eu preciso. Eu vou, pode ir. O nosso amor é tão leve que nem dá pra sentir. Mais forte que isso é a paixão que nos une. Não consigo resistir. Quando teu corpo me chama, eu vou. Me entrego a tudo, não tô nem aí. Se pede bis, com certeza eu dou. Não dá pra fugir. Eu viajei no sabor do seu beijo. Até posso imaginar nosso prazer aumentando o desejo. É gostoso te amar. Não tenha medo de se entregar. Porque o meu medo onde está eu não sei. Nosso segredo a paixão vai guardar. Em algum lugar não sei. Calma! Pra sempre quero estar com você. E não quero deixar pra depois. Eu sinto em meu peito acender o fogo desse amor de nós dois. Me envolve todo no seu olhar e dá todo teu corpo pra mim. Que eu quero pra você me entregar nesse amor sem fim. Pra sempre quero estar com pra você. Pra sempre quero estar com você. E não quero deixar pra depois. Eu sinto em meu peito acender o fogo desse amor de nós dois. Caindo lá fora, é casa inteira só pra gente. Canta! Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora. Não é melhor você ficar. Te empresto uma roupa minha. Subúrbio, o refrão é com vocês. Agora! Olha nos meus olhos. Vai que de repente pensando igual. No sofá da sala, energia surreal. Aqui dentro amor, lá fora temporal. Olha nos meus olhos, lê a minha mente. Vai que de repente a gente tá pensando igual. No sofá da sala. Eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta coração. Você não tem mais salvação. Você é pronto, esquece que você sou eu. Eu vou. Coração, diz pra mim